O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Glorioso São Benedito, padroeiro do meu lugar. A cidade está em festa, os romeiros a chegar. Daqui a pouco o leilão, o morro vou rematar. A marinhagem tocando, as marujadas dançar. O povo todo oriçado, o som não pode parar. A carroça da saudade. A festa está faz égua. Deixa o brega rolar. Glorioso São Sebastião, padroeiro do meu lugar. A cidade está em festa. Vamos aqui, junta aí, como é que é? O romeiro a chegar. Vamos lá! Daqui a pouco o leilão, o bolo eu vou rematar. Bora pra aparelhagem tocando, e a luxuosa, as marujadas dançar. Uou. O povo todo oriçado, o som não pode parar. A festa está pra entregar. Deixa o brega rolar. Meu amigo passarinho. E aí, passarinho? E as musas de PF. A Graça e a Silvana. Estou aqui curtindo a carroça. Obrigado pelo carinho. Fala, meu DJ Marcelinho. Sai que é sua. Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do meu Pará, a cidade está em festa, os romeiros a chegar. DJ Josias! Um bolo eu vou rematar, manda a marinhagem tocar. Minha amiga Cris! As marujadas dançar. Alô, Cris! O povo. Xisele também, a Franci, aí com a gente. O som não pode parar. Vem, papita! A festa está pra entregar. Deixa o brega rolar. São José de Ribamar, padroeiro do meu lugar. A cidade está em festa, os romeiros a chegar. Daqui a pouco o leilão, o bolo eu vou rematar. Bora a aparelhagem tocando, as marujadas dançar. O povo todo alisado, o som não pode parar. A festa está pai d'égua, pai d'égua, pai d'égua. Bora chutar aí, como é que é? Segura. Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história eu vou lhe contar. A luxuosa. Eu tenho uma garota que é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Parceiro GDP aí do Piri, meu amigo Baixo, João Zivan, o Messias, o Emílio, tá aí com a gente, obrigado, meu irmão. Os olhos verdes, olha, picocinho! Juntando com meu coração, e, um corpo de princesa, só anda sensual, fazendo levantar o meu astral. Você pode até gostar de outro rapaz, que ele der amor muito mais. Pode ser então. O parceiro Pipoca, meu irmão. Grande Pipoca aí com a gente. Parceiro de velhos carnavais. Essa aqui do ladinho do Josias. Obrigado, meu irmão. Eu não estou sozinho. Olha, passarinho. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. O parceiro Wanderson. Oh, e o Cleberson aí com a gente. Obrigado. Não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor. Veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Ai, junta aí, junta aí. E a minha esquadrão, minha esquadrão, minha esquadrão. Vamos lá. Oi. Você já ouviu falar desta minha canção? Minha história. Eu tenho uma garota que é um avião, mas ela resolveu me abandonar. meus olhos vês, é uma tentação. Deixa eu cantar com meu coração. Bicho, bora! Um corpo de princesa, só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. E aí, Lúcio? Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Lúcio Campos. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Rádio ouvi nossa música. Rádio ouvi tocar. E Luciano, não sei o cabeludo. Abidinho, minha comitiva, carroça é festa na área, nossa música. Lá na portaria, Luciano. Alô, chefe. Rádio ouvi tocar. E Alexandre, Jondo, e Alexandre, e Alexandre. Ai, sonho, ai, sol. Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Sabe, amigo Anjo também. O leque do bagulho doido. O macho, o Yarley, Rondinho com a gente. A minha esquadrão por aqui. Obrigado. Fala com o Bichima aí com a gente, obrigado, valeu! Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? Olha, Marcelinho! Sabe como é naquela noite? Foi tudo pra mim, foi demais. Não sei pra você, sabe? E as mãos do Mirandinho, Padre Fabiane, aí com a gente, obrigado! Vivo dos Josias, ele tá na área, vamos lá. Lúcio Campos, na cidade. Amor com seus mistérios, porque te amo. E aí, bebida, boa bebida. Em que eu te quero, o meu amor é você. Ninguém no mundo vai te amar como eu te amei. Baixinho, Agenô. Multimídia, DJ Leandrinho, o Emanuel Corintiano aí com a gente. Obrigado. Eu só quero. Patrão Isaac. O homem da carreta Megatron. Aqui com a gente. Sentindo é o Isaac. O calor do seu corpo, quero me afogar de prazer contigo. Ninguém no mundo seu corpo quero me afogar de prazer. Meu amigo Barqueiro, Barqueirozinho. E a gatinha Ciana aí com a gente. Obrigado. Alô, Picote. O nosso empresário Picote. Aí da Bardala Variedades. Lá do Capim, obrigado. Paulo Vito do Petróleo. Porque te amo. Fala, Jailson, mano, Dudu, empresário Lula. Tá fechado com a carroça. O meu amor é você. Nosso presidente aí do evento, eu sei que o Luciano Luiz aqui atrás. Vai. Seus lábios beijei, enfim me entreguei. O DJ Sandro Mix, daqui a pouquinho no balneário do Puxaru, meu irmão. Chama no coro, mano. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, cai, volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Voa, cai, volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte. O cheiro de Milson, também o Sivan. O Alex. Aí da família sem medo. Um abraço com muito carinho. Não existe um aqui, né, papai? Louco, sou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. O meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. Aí o CT, o rei do açaí. Vai com a gente, hein, CT. Eu passei no porquinho também, um tabaco. O tabaco tá na área, o tabaco, meu irmão. Desgraçado, hein? Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Alô, amiguinho, eu cometi-me na chuva, estabelece. Agora sou louco por ti. Alô, Emílio! Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Voa, cai, volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. Voa, cai, volta, voa. Vai ver meu amor. Além do horizonte ecoa. Meu grito de dor. A luxuosa. Vem, vem balançar, vem sacudir e agitar. Dançando sem parar. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Tem pacudinho, vagabundo e ladrão. Tem muita gente chegando de todo lugar. O nosso bag agora vamos dançar. Baixando Michel, também o Alisson. Esfrega, toda a comitiva da Nico Banco. Os nossos polêmicos aí, Mil Grau. Um abraço pra você. Gente pra trás, é bom demais. Como é que é? Sem parar. Me ajuda aí. Moreninha, olorinha, eu vou te levar. No embalo desse som, alô garçom, não deixa o copo secar. Vim tirar aquela foto, gente, registrar o momento. DJ Tomás, meu compadre Tom, já se encontra aqui atrás da nossa luxuosa, viu? Só vem tirar foto com ele que tá de toga aqui. Vamos chegar junto. Balança o corpinho, vai pra frente e vai pra trás. Eu vou te levar. O ritmo é quente, a noite é curtição. Parceiro grande Zico, e também o grande Marcelo, o Alisson. Tem muita gente. Só de manhã. De todo lugar, nosso brega agora vamos dançar. Bora, babu! Esfrega, balança e vem e vai. Eu vou te levar. Da frente pra trás. Já! Dançando sem parar. Moreninha ou lourinha. meu coração. Um abraço pra você, já por aqui. Bora, pássaro! E me deixou tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Carroça da Saudade. Vamos virar a situação. Equipe MDV aí do Campo Verde, tomando todas. Então por aqui com a gente, obrigado. Fala meu DJ Marcelinho. Cara que arrebentou aí hoje à tarde, né Marcelinho? Um abraço pra você, meu irmão. Bichibola, bichibola, bichibola. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê. Me magoou meu coração. Você quebrou e me deixou tão triste assim, sem ter você. Tradição aqui na Vila Jutaí, meu irmão. Os irmãozinhos do Vasco, lá da Alça Viária, quilômetro 40. Aí com a gente, obrigado. Bora, pipoca! A noite vai ser boa, de tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora, o pagode vai rolar. É o show da Carroça da Saudade. Dançando de calcinha, garotas de programa no locomotivo. Aqui. Agito no pompilho, artistas no xodó. Essa noite... Bora, Cris! Bora, Cris! Vou ficar só. A noite vai ser boa, e tudo vai rolar. Tu rola, papo é claro. Tem que girar um chapéu pra essa comitiva, viu, meu irmão? Pororoca. Eles gostam de romper fronteiras. Pega, corre, sol. Não tem dessa. De norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Aí o barqueiro brega. E também o grande Raimundo. E o cabeleireiro, o Oriel Chumal falando aí com a gente. Um abraço pra você. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop som e rubi a tocar. Bora sério, bora sério. A noite vai ser boa, de tudo vai... Amigo Zé e do Sítio Social, família do Grau, fechado com a garrocha. Bora, bora, o pagode vai rolar, o brega corre solto no olho. As meninas no Lapinha, dançando de calcinha, garotas de programa no locomotiva. Agito no pompilho, artistas no xodó, essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa, de tudo vai rolar, no rola papo é claro que elas vão estar. Deixou na pororó. Olha esquadrão! Calamazu, o brega corre sol. Sapeca tudo aí! Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop som e rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop som e rubi a tocar. Comigo, que quero você. Sou gago, mama, se adoro. Oh, pode crer. Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim. Você. Bora, barbudo! Só por. Só na manhã, né, pai? Falo assim, faço assim. Aí o nosso presidente da equipe cai na brecha. Grande passarinho aí com a gente. Alô, passarinho. Eu sou um papagaio do brega. Apaixonado por você. Eu sou o gaguinho do brega. Apaixonado por você. Eu sou o gaguinho. A equipe dos Piratinhas tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. E Marcelinho, o homem tá no setor, né? Cadê Marcelinho? Vai! Oi! Uma! Alô, chuta aí! Dança comigo, que quero você, sou gago, mamas, te adoro, pode crer. Aqui. Meus amigos falam de mim, sou gago, mas sou feliz, e daí? Meu parceiro Virola e a professora Maricélia. Aí com a gente, aí Lutácio! Você de mim. E aí, Lúcio? Só porque eu falo assim. Você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Serpa pra matar-te com escol, mas você tenha cuidado com o famoso Rupinol. O Rupinol é uma droga perigosa. Amigo Ismael das Tese, vai da pop envenenada, Iguajé. Quando ela bota no seu copo, você fica rubinado. No final tu sai roubado. Cuidado, hein? Ela te chama de céu, ela leva teu anel. Ela te chama de pão, ela leva teu cordão. Ela te chama de amor, vai sentir é muita dor. Ela te chama de meu bem e leva tudo que tu tens. Ela leva tua cabeça. Meu parceiro mascote, meu irmão. E leva até tua pulseira. E aí, mascote? O Rupinol é perigoso. É hoje. Tu não levantas da cadeira. Serviço está pronto. Bora, chefe. Está tudo depenado, otário. Palito com seu sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato. Porque antes de tudo isso, pra ela tu era um gato. A carroça da saudade. Pra ela tu era um gato. Pra ela tu era um gato. Cerejão do Jorginho já sendo gravado hoje aqui na Vila Chuta aí, viu gente? Já vai estar prontinho aí. O na mão do Lúcio GD. Também pode terminar. E aí, Lúcio? Você gosta de brincar de amor? Lúcio Campos. Mesmo assim, eu aceitei namorar com você. E o nosso romance tem tudo pra dar certo. Não vamos... Tá baixando pro amigo da energia. É nosso... Ei, pro amigo! E o nosso romance... Vamos daqui, só de boa, tomando todas. E mais algumas. Obrigado pelo carinho. Vamos pro amigo! Vamos dar uma chance pro amor. Tenho muito que dizer. Nasci para amar você, mas não brinque comigo, não. Quero lhe dizer que o meu amor, assim como começou, também pode terminar. Você gosta de brincar de amor? Eu já sei. Mesmo assim, eu aceitei namorar com você. E o nosso romance chão aqui, meu irmão. Bora, bichão! Vem a equipe do esquadrão aí com a gente. Já pirando também, tomando todas. Hoje aqui na Vila Juta. Nosso parceiro Barqueiro Gil e também o grande Pipoca dos Fogos, Seu Ronge, aí com a gente, obrigado, vamos lá. Vem comigo viver a vida, para um lugar qualquer, dançar um brega. Mas, Juninho, eu adoro você, eu amo a vida. Aonde está você, minha querida? Apagar seus cabelos, sua pele de maçã. Quero beijar a sua boca, avermelhada de batom. O dia está lindo e a noite espera por mim e por você. Vem comigo viver a vida, para um lugar qualquer, dançar um breve. E o Mochino Big Tel, esse é o Bush aí com a gente, braço! Curtindo a festividade hoje de São Benedito, hoje aqui na Vila Jutaí, meu irmão. Sucesso total! E a nossa luxuosa! Vem comigo viver a vida, para um lugar qualquer, dançar um breve. Parceiro Benny Cruz e a sobrevina dama aí. Vamos aqui, né, meu irmão? Aonde está você, minha querida? Oh, eu te amo. Simbora, chuta aí! Eu adoro você. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão. No maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Puxa aí, passarinho, vamos lá! Oi! E dorme, porra! Porra! Porra! Camisa suada! Eu sou louco por você, nem preço. Cheiro Jay David, falar. Aí da carreta Megatron. Quero mais que tu. Alô, Isaac! Basta ver no meu olhar. Quero você. Os seus beijos me enlouquecem e me faz estremecer. O seu corpo junto ao meu. É o show da carroça da saudade. Por isso eu vou voar, voar, voar. Até o infinito, só pra te amar, amar, amar, amar. Fazer desse amor meu mundo e sonhar, sonhar. Amar, amar, fazer desse amor meu mundo e sonhar. Eu cometi uma carroça é festa aqui. Isso. Aqui do ladinho do Josias. Vem-se embora, vem-se embora. Eu sou louco por você, nem preciso te falar. Eu te quero mais que tudo, basta ver no. Ai, Lúcio Campos. Quero você. Os seus beijos me enlouquecem, me faz estremecer. Lúcio Campos. O corpo junto ao meu, me leva às nuvens de prazer. Amo você. Bora, passarinho! Por isso eu vou voar, voar, voar. Até o infinito, só pra te amar, amar, amar. E esse CD vai rolar no Onix. Meu mundo e sonhar. Lá na toca do Cai na Brecha, meu irmão. Fazer esse amor, meu mundo e sonhar. Por isso eu vou voar, voar, voar até o infinito só pra te amar. Aí, vem te embora, chutei! Cheiro bebê e também o Alisson. Aí dessa vez, nossos camaradas. Não vale mais o meu nome, nome e telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se não esquece e some. Se eu te ver de longe, viro a cara, vejo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim. O Cheiro Adep, o motor na particular de Bujaru. E te perdoar. Luxo. Sei lá, bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Sei lá, bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Alô, parceiro Rui, Rui da Limpeza Pública, lá de São Domingo do Capim, tá aí com a gente. Alô, Rui. Passarinho, falou Josias. Virou a cara. Cadê aquela vinheta que eu dou valor? Tá doendo lá no fundo. Aqui, passarinho, tá aqui. O homem é bom, o homem é espetacular. Sim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Vamos lá! Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser, eu aposto. Sei lá, bater o dedo, eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. E você nunca soube. Parceiro Tatuzinho, bora dele, bora Tico, o Pitbull, Júnior Pop, aí no G4 com a gente, bora Barbudo. Ela chegou envolvendo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor, machuca demais, furou lado esquerdo, amassou direito. Ela chegou, a papita, mas irmão, ela não conseguiu. Minha amiga Pepita, pancada, amiga de velhos carnavais de Josias, manda pro teu, também. Vai levar que a roça lá em Porto de Ela Deus. Ela veio guiando a paixão a 200 por hora quando se perdeu, e pegou meu coração de frente nesse acidente, a vítima sou eu. E agora nesse sofrimento o meu ferimento não sai no cu. E pior é que ela se evadiu e por este Brasil meu amor lhe procura. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor. Baixa, Luciano, dá chego com o presidente aqui rapidinho, Luciano. Esquerdo, amassou direito. Com o Luiz. Ela chegou. E aí, Luiz? Demais, ela não consegue. Sai que é sua, meu irmão. A pancada, acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. No acidente eu perdi o sentido e acordei ferido, doendo de amor. Eu culpado comigo e com ela, disseram que ela também se machucou. E agora não sei onde está aquela que tá me fazendo sofrer. Mesmo assim eu tô aqui me abrindo ferido, sentindo meu peito doer. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu a águia, apertou meu peito, acidente de amor, machuca demais. Como comigo aí do gelo, esquerdo, amassou. Eu baixei no Lielso, Danielso. Chegou correndo, e também o grande Rua. Ela não conseguiu. Aí com a gente, obrigado, meu irmão. Acidente de amor, machuca demais, mas ela também saiu machucada. Segunda. Camisa suada. Aí, aí, aí, Josias. DJ Josias. Ai, DJ Josias. Ele está enfurecido. Pop é show, o águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJ Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É tutão esse pop som. A família. E amigo Daniel, tudo de bom. Lá de São Bento aí com a gente. Josimar, vem Daniel, Maestro, um abraço pra você. Fala meu gerente Juninho. Esse pop som, a família merece. Agora vem dançar no Pop Soul. O Águia da Amazônia. Agora o homem da Toro Tarada, meu irmão. O Águia da Amazônia. Abraço pra você, Júlio. Vem dançar no Pop Soul. O Águia da Amazônia. Agora vem dançar no Pop Soul. O Águia da Amazônia. Marcelinho, cadê você, Marcelinho? Ô, Marcelinho! Sobrevoou, o pop é show. O águia da Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É totão esse pop som. A família merece tudo. Gente, tem uma criança chorando aqui ao lado, viu? Uma bebezinha. Maestro, chorando aqui, ó. Jean Apolo. É totão. Deixou da responsável da mamãe aí, tá bom? A família merece tudo. Deixou a sua filhinha. Agora vem dançar. Simplesmente ela acordou, meu irmão. Tá na hora de mamar. Agora vem dançar. Pop som. O águia da Amazônia. Agora vem dançar. Pop som. Parceiro Besouro Mototaxi e também o grande Sérgio aqui da Carroça da Saudade aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Lá do Domingo do... Lá de São Domingo do Capim. Vamos lá. Ela sente saudade. Ela me ligou. Para mascote. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sente saudade. Ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu. Sofreu de solidão. Ai, o Ed, ai, o Ed. E por telefone ela pediu. Bora, barbudo! E eu a perdoei. Meu amigo Francisco. Não veio. Francisco Perdigão. Aí do grupo da carroça com a gente. Obrigado. Bora, Panico! Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Cena de Nelson, meu Júnior. 100% vida louca, meu irmão. E por telefone ela se entregou. Ela diz que vem. E eu vou esperar. Bora, chefe! Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Ela chorou. Cabelos ao vento, corpinho bronzeado, a pele macia, cheirando a pecado. E sai pra amar, enfeitiçar, um beijo bem quente. É no forró no zinco, com a dança do vento, a dança do vento, a dança do vento. Eu sou o seu Calipa, você é meu Dalisco. Jeitinho de mulher com corpinho de menina. O seu rebolado é tão envolvente. Vem toda a galera na dança no vento. A dança no vento, ai! A dança no vento, a dança.

Meu parceiro Besouro aí, Besouro. Mente romântica. Tá aqui com a gente, Besouro. Olha o barbudo. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante. Meu amigo Pedro Pitbull sabem muito. É o nome da emoção, tá aí com a gente. É o hino do pássaro. Vamos lá. Vai lá buscar ela, passarinho. Traz essa mulher pra perto de mim. Grita aí, pássaro, grita aí. Se você trouxer, lhe pagarei bem pago. Darei minha gratidão. Minha amiga Michelle, também a Júlia. Na verdade, a Michelle lá do Júlia Cepé, que veio de Belém pra curtir a carroça na saudade. Hoje aqui. Alô, Michelle! Sem esta mulher eu não consigo viver. E o Wellington já naquele corpo a corpo, né, Wellington? Não vou mais na minha casa, levo tempo em beber. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. Vamos começar aqui até chegar. O seu amor tem trauma do passado. Amigo Tatu, Adani, o Tico, o Pitbull. Meu amigo Júnior, aí com a gente. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar, amor. O seu teto desandou. Perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. O tijolinho. Novo amor em função. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. Banda 007. O seu coração. E aí, gigante? Tudo bem? De errar, amor. O seu. Tô precisando do apoio aqui. Desandou, perdeu o chão. Mas pendura uma plaquinha aí de atenção. Novo amor em construção. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes. Alanzinho, simplesmente romântico. Quem cai uma vez, what? Vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer. Vereador Adilson! Fala que me ama. Vereador Adilson Londres! O vereador do Povão já por aqui com a gente, obrigado! Quanto que vamos, Adilson! Fazer, se me desse a mão do tanto. Se viu, mano, vem com a gente! Mas você vem lá de Bujão! Eu querendo algo mais. Você fica milu, milu, me iludindo. E eu fico. Fico nu, mar caindo. tanto que... Parceiro Rony aí com a gente, hein, Rony? Se me desse, eu mando... Por aqui, né, babu? Me dá prazer. Um abraço. Você vem e vai. Você vem e vai, né? Eu querendo algo mais. Olha minha comitiva. Você fica... Milo, Milo, me iludindo. E eu fico... Se eu ficar Milo, Milo, me iludindo. E eu fico nu, fico nu, matando. Se eu ficar Milo, Milo, pode arrumar as malas e vir morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Viaja aí! Um lugarzinho sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Faz homem viajar, Patera, faz homem viajar aí. De amor, viaja pra gente, viaja. Cuidar. Vamos, maior das teses. Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz. Homem a metralha aí com a gente, obrigado pelo carinho. Tira você! Também vem, neném. Eu quero só você e mais ninguém. Aí, Jonathan! E sua vida dama! Sara aí com a gente! Coração! Um abraço! Olha o grito do homem! Olha só! Mascote aqui com a gente. Vem, mascote. Um abraço pra você. E o Chileiro. E da Vila do Galo aí com a gente. Aí, Chileiro. Num jardim de amor pra gente cuidar. Quero ver. Vem, neném, que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também que o coração. Tem um CD aí do maestro Toninho. Já prontinho aqui, viu, Toninho? Tem um CD do Toninho aqui, viu? Do maestro Toninho e do Franjinha. Já já sai do Josias. Só chega junto. O coração já tá dizendo. Vamos lá. Dizendo amém. Vem, neném. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Já já, meu compadre! Vixe embora! Vixe embora! Já teve a sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer: vem cá que eu vou. Ei, Josias! Cê quer ver eu trair meu bem? Nananina, inveja! Igual ela, só uma. Igual você tem cem. Cê quer ver eu trair meu bem? Nananina, vem. Igual ela, só uma. Você tem sim, cê quer ver eu trair meu bem? Nananina, vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim, cê quer ver eu trair meu bem? Nananina, vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Alanzinho, simplesmente romântico. Sua oportunidade não aproveitou. Vacilou, não vingou. Nossa, eu gritei aqui, chonsaço pra galera. Pensando que é só. E o povão do chuta aí está esperando, viu? Já já, o show do máximo! Meu bem, na... Nossa versão hoje vai até 6 da manhã, meu irmão. Te segura. Ainda tem muita onda pra rolar debaixo dessa ponte aí. Segura. Igual ela só uma. Olá, Josinha. Tem sim, você quer ver eu. DJ Josinha. Ai, DJ Josinha. Zetona no animal. Josinha, meu compadre. É festa. Daqui a pouquinho no Clube Estrepa. Não dá pra dormir. Vamos lá. The night is so empty without you. And loneliness falling on my mind. I'm trying to touch. Chegando novo manto aí. Da equipe Cai na Brecha, meu irmão. Vai ser lançado na quinta-feira, viu, Pranjinha? Lá na Toca. Na segunda, quinta, veio do mês de outubro. Isso é uma loucura, né? Churrasco. Isso é uma loucura. I'm waiting every night time. My night has been so lonely since you've been gone. I kiss you. Só comi de meio do Porto Santos. Um abraço pra você. Mas será que tem alguém do Paysandu aí? Tem! I'm meeting this girl. I really changed her. E a torcida do meu clube do Remo, cadê você? Cadê a torcida do Corinthians? A torcida do Corinthians! E a torcida do Amanhecer com a gente. Quem vai ficar até 6 da manhã, faz barulho aí, meu irmão. Meu parceiro Cabinho, o Carma, o Michele, isso aí dançando todas na carroça. Obrigado. Vixe, bora. ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais!